A cidade de Foz do Iguaçu foi contemplada pelo Ministério do Esporte e integrará a relação de municípios que receberão o programa Vida Saudável. De acordo com a análise feita pelo Ministério do Esporte, a proposta de Foz foi aprovada com nota 95,50, a maior do Paraná. O Vida Saudável faz parte do programa Esporte e Lazer da cidade, desenvolvido por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, atendendo às determinações dos ministérios. Inicialmente, o programa atenderá 200 pessoas, mas poderá ser ampliado dependendo da viabilidade. O Vida Saudável será instalado no Centro de Convivência do Idoso, próximo à Praça da Bíblia, localizada na região do bairro Jardim São Paulo. O objetivo principal é proporcionar qualidade de vida ao cidadão idoso, incluindo aqueles com deficiência, a partir dos 60 anos, em núcleos com atividades de lazer e esporte. O programa Vida Saudável visa oportunizar a prática de exercícios físicos, atividades culturais e de lazer para o cidadão idoso, estimulando a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas de direito a todos. O prazo para a formalização teve início na terça-feira e termina no dia 4 de abril. Sendo assim, o município entra na fase de cumprimento das diretrizes estabelecidas, buscando alinhamento das ações do convênio para confirmar a parceria. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.